pecados que irmãos. Que bom te ter aqui comigo pra conversar e te conhecer. Fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados.